Quantas vezes eu quis te falar, mas não consegui. Confessar tudo que eu tentei esconder de ti. Quis me abrir e mostrar minha culpa sobre tudo que fiz. Mas o meu coração apertou. Não consegui dizer nada, simplesmente chorei. Como posso falar-te, Senhor, sentindo essa dor? De quem tem muita coisa a dizer, mas não sabe fazer. Eu só sei que somente em ti eu posso confiar. E por isso me rendo aos teus pés, e na tua presença, Senhor, te peço perdão. Vem renovar a minha alma, o meu espírito, para que eu possa louvar a ti, Senhor. Pecados, livra-me, Senhor. Foi pela cruz que hoje posso te falar, e no teu sangue tenho a salvação. Como te amo por salvar a minha vida, sou grato a ti. Pois tudo fez por mim. Pois tudo fez por mim.